Fishams. Onde é que estávamos? Rockridge. Rockridge. É, quando a estrada de ferro passar por Rockridge, aquela terra vai valer milhões. E eu a quero. Eu quero tanto aquela terra que posso até prová-la. Ela não tem que ser minha. Tem que ser minha. Desculpe. São desastrado. Desculpe. Espera, bom. Deve haver meios legais. É claro. Tem que haver. Deixa eu ver. Terra. Veja em propriedade. Ah! Terras pertencentes aos Estados Unidos. Artigo 7 da Lei de Propriedade dos Estados Unidos. Viu? Pode ser feito. Pode ser feito. Infelizmente, há uma coisa se intrometendo entre mim e aquelas terras, que são os proprietários por lei. Deve haver um jeito de tirar eles de lá, de arrancar eles de lá, de se livrar de cada ser humano vivo. Primeira porta à esquerda ali. Oh, não, não, mas senhor. Como? Eu já sei. Já sei como retirar todo mundo de Rockridge. Como? Vamos matar o primeiro filho homem que nasceu em cada casa. Judeu demais. Deixa eu ver. Já sei, já sei! O quê? Vamos aplicar o número 6 deles. Número 6? Eu acho que não sei o que é isso. Esse é o plano em que a gente entra cavalgando na cidade. Arrasando com tudo. Destruindo tudo que está vivo no local. Menos as mulheres bonitas. Isso é grotesco, mas é divertido. Ai! Você está machucado? É um crioulo desgraçado que acertou a minha cabeça com uma pá. Eu ficaria muito agradecido, muito, se o senhor fizesse a gentileza de mandar enforcá-lo de uma vez. Ele está trancado lá embaixo. Considere feito. Oh, muito obrigado, senhor. E não se preocupe. Vamos fazer aquele povinho de Hot Ridge se arrepender amargamente de ter comprado aquelas terras. Calma, Taggart. É só um homem sendo enforcado num cavalo lá fora. I am the Father. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio opressor e com as coisas tudo que o Miotti... Quer dizer, o Brunão fala que a gente não pode fazer, mas a gente faz rebeldia. Esse que fala, o Calaveira, está comigo aqui. O indutor de crianças. Está comigo aqui, esse monstro... Induz crianças. Esse pernóstico da internet, essa senhora, essa mama brusqueta dos podcasts, já tá igual a mama brusqueta, o tamanho do braço dele. Esse indutor de menores está levando Marina para o mau caminho. Esse salafrário, esse cafajeste. Está comigo aqui. Mamada. Não, vou usar sandal. Tá parecendo um pimentão essa porra, né? Não vou usar sandal. Eu sou coisa de viado. Eu quero ficar preto. Não, me identifico como preto. Olha o que o filho da puta falou. Leonardo Miotti. É isso aí, galera. Identifico como preto. Marina claro, contou que ele tá vermelho assim. Tem que lacrar, porra. Tem que lacrar. Esse ué. Foi na cachoeira esse final de semana, esse animal. Aí tá lá ele, a mãe da Marina e a velha, que é o Miotti. Aí a Marina, né, como uma boa companheira que é, falou assim, amor... Amorzinho, passa-se, vou. Chamei de vô na cama. Sabe quando uma mulher vai levar a surra de pica e fala assim, ai papai, e ela fala pro meu tio, ai vovô. Me come, vovô. Me come, vovô. Na hora que ele tirou a camisa, que, tipo assim, ela pensou que o planeta tinha dois sóis, ela falou assim, é, tem algo de errado. Aí ela falou assim, vovô, pega esse sandal fator Chernobyl e passa, que a sua pele só é esse. Fator Chernobyl, pra você não morrer. Não, me identifico como preto. Olha. Vai fazer isso na cama, né? Pra ver se o pau cresce, não. Não, vai fazer onde? Na cachoeira. Aí ficou aí, igual um pimentão, olha lá, o vermelho. Vermelho, igual a cabeça da rola de um cachorro. Olha lá, boa, que coisa linda. Fala, véia, maldita. É isso aí. Vermelho igual um desgraça. Eu sou o Mel Brooks no filme. O Mel Brooks nesse filme é muito miote, velho. É muito, totalmente. Ele só tá lá pra pegar a mulher. Velho, ele tá pra tocar o foda-se. Velho, ele, quem ele podia ofender nesse filme, ele ofendeu. É verdade. Ele ofendeu todo mundo, velho. E está comigo aqui também ele, né, né, Miotti? Essa coisa isentona, medrosa, né, Miotti? Discute, discute o Instagram, discute essa missão, é um covarde do caralho. É foda. Vontade de dar na cara dessa baleia. Parece um nhonho, não parece? Papai, papai! Bruno. Eu queria agradecer o Miotti. Por quê? Porque ele arrumou uma versão que tem a dublagem do Monja, que eu achei que nunca tinha dublado esse filme, e ele dublou. Eu quero que você me conte como é que você arruma essas merdas. Eu sei que você tem medo da polícia, esse, você deve esse, muito. Esse foi sem querer. Não, mas como é que você esbarrou numa cópia do Banzé Noeste... Com a dublagem... Com três áudios diferentes. Não, agora você vai me explicar isso aí. O áudio que tinha o Monja foi a dublagem no Telecine, quando não existia Telecine. Como é que você fez? Não, é algo. Quando não, o Monja. Caralho. Quando o Monja era exclusivo da Herbert. Da Herbert? Como é que ele foi trabalhar na Telecine? Como é que é, meu? Não, como é que você conseguiu essa porra? Não, essa dublagem da Telecine era um estúdio antes gagueja da Herbert. Gagueja não, gagueja não. Fala, era antes da Herbert. Seja esse estúdio. Depois que foi criada a Herbert. Ah, tá. Peraí, o estúdio antigo. Antes da Herbert? É antigo, mas é um estúdio. Caralho! É da época do Cine Atlântida, nossa, né, velho? Nossa senhora, não é Herbert, não. É Tupi. Eu lembro, Tupi. O Rock 1. Tupi Studios. Rock Lutador? Era da Telecine. Era Telecine. Era Telecine. A partir do 2 foi da Herbert. Peraí, antes de 1970, então. Era um estúdio dublagem, Telecine. Caralho. Olha, vivendo cara. E aprendendo, hein? Enciclopédia da TV. Ah, eu falei isso uma vez lá no programa do Rambo, você lembra? Seu Abravanel. É? Seu Abravanel. Seu Abravanel. Me lembra como se fosse hoje. Ainda aí, agora do último programa, né? Que virou assim, sabe quem é aquele cara? Ele tá falando do terceiro figurante do filme. É. Eu não sei, Miotti, quem é? Ele é o pai do Martin. Eu falei, como é que eu vou saber? A filmografia do figurante. Pô, Miotti sabe. É. Aí, ó. Hoje vamos falar de Banzé Noeste, esse filme de Mel Brooks. Esse filme de Mel Brooks está muito judeu nesse filme, viu, cara? Ele tá judeuzaço nesse filme. Ele tá muito judeu nesse filme, cara. Tá judeu e judeuzão. Governador. Pois é, então nós vamos falar desse filme, dessa coisa maravilhosa, desse vamos dar muita risada e vamos fazer muitos paralelos da vida desse filme, da vida do Miotti. Vambora, Brunão. E agora eu vou fazer o meu discurso pra ser melhor ator coadjuvante. É. Eu sou de Olha o cartão! Procure! Oh yes, wait a minute, Mr. Postman! Recado do Jaiminho, Miotti. Vamos lá. E aí, como é que tá essa vida de caloteiro na praça? Não sou mais, não. Não sou mais, não. Já era. Ixi, que delícia. Essa vida já foi. Miotti, agora é Miotti... Agora é Miotti e Diniz. É verdade. Dono dos grupos Miotti. Eu quero saber se você vai me arrumar emprego quando você ficar rico. Eu tô, e eu não quero ser puião, não. Quero olha só, é capitalista pra caralho. Isso. Me chamou pra gravar um balé 2 dias. Um pão com água não me pagou. Se fuder, caralho. Se fuder, para porra. Privilégio de miseráveis comigo. R$60 me pagou. Mas, porra! Mas isso aí é o quê? É o quê? Ganhou 5 mil! Mas, o quê? Maroto! É, exato! É o capitalista óbvio, aí. Óbvio. Socialismo pros outros. É. Pros outros. O socialismo é o futuro. Marina, como estão as passagens para Miami? Marina, já estão mais que compradas. Pois é, tá vendo? É isso aí. Compra na ponta do avião que eu não quero andar no fundo, não. O fundo é coisa de pobre. E eu não tenho gosto de pobre. Né, Miotti? Tá sim, olha lá, ó. Todo repastelado. Fala, Miotti. O que é que nós temos pra falar hoje? Temos recados de Jaime. Tem comentários aí do pessoal. No primeiro programa, Joseph Maldito. Olha só. Que delícia, cara. Não, fala direito, Miotti. É quem fala direito? Oh, cara, não, você Deus. Fala, pô. Que delícia, cara? Fala aí. Que delícia, cara. É, aí, ó. Ele fala assim. Ele fala assim, no ouvidinho. O João Paulo Alves da Rocha escreveu: os três demônios voltaram, chutando cesta e quebrando vasos. Muito sucesso pra vocês e tamo junto. Já no outro programa aí do Arnold no Rio, o Zé Neto Luferrino disse: que delícia, cara! Só tem. A galera tá muito criativa. É, pois é. Eduardo Ritalino, caraca, demorou demais pra sair esse, hein? Achei que tinham sido abandonados. Aí, isso aí foi tudo culpa do Miotti. Exatamente. A gente gravou essa merda em dezembro. Nossa, eu falo na hora. Miotti aí, ó, comendo aí, ó. Não tinha nem ano novo. Saiu. Eu espero que esse que estamos gravando hoje saia daqui uma semana. Uh-huh. O Fernando Braz mandou: simplesmente fantástico. Eita. O Iago Reis: excelente programa. Desde a primeira vez que esse filme foi citado no antigo Jurassic Cast pelo Calaveira, aguardo por um episódio falando dele. Não fui decepcionado. O Arnold estava mais louco que o Batman. Aí ele falou aqui ainda PS que em relação ao atraso, a publicação do cast, de forma alguma é um problema e falou que não tem problema nenhum. Mas a gente não atrasou, né, Miotti? Não, tem que sair no mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Saiu nos 47 segundos tempo, mas saiu. Saiu, é. Luiz Henrique Bernagozzi: que filme inacreditável, tô em choque, que vergonha ali, Jesus, melhor podcast ever. Muito obrigado, gente, vocês são tão fofinhos, tão bacanas, que nós ficamos assim muito felizes com tudo, porque vocês são pessoas muito legais. É isso aí. E continua, né? Vamos continuar piramidando essa bodega. Pois é, vocês têm que continuar ajudando aí, porque como o Miotti já falou, a grana caiu um pouquinho aí, pode se cair mais, vamos ter que voltar a ser só bimestral e eu não quero isso. Então, assim, por enquanto tá garantido, esse aqui vai sair no mês certo, né, Miotti? Já saiu agora em fevereiro e o próximo eu quero que saia em março. Então vocês ajudam aí, vai passando pros amigos, não, né, o programa inteiro, senta junto lá e fala: ó, já ouvi esses caras aqui tem e tal. Uma galera aí, a gente tem que desconstruir na nossa cabeça de brasileiro que financiamento daquilo que você gosta é algo plausível. Exato. Por que não? Exato. Vambora, porque o Miotti tem muito cheque voador na praça aí. E vamos, Waco Kid. Eu vou chamar o Miotti de Waco Kid. Olha a cara de Waco Kid. Cara de Como Kid. Um putinho relaxado. Tá, vamos voltar. Sou eu que sou grosso, é você que é apertado. É, isso aí. Essa é a frase, essa é a assinatura. Minha frase na época do segundo grau era essa. Era essa. Grosso. Não sou grosso, você é que é apertado. E as mulheres faziam o quê quando ele falava isso? Ah, ai. Ai, Miotti. Pois é. Vamos voltar lá pro programa. Vamos ofender muitas minorias hoje. Vamos, Miotti. Nossa senhora. Hoje vamos vai ter. Hoje vai ter. Minorias hoje. E aí, quando ofende minorias, eu fico como? Olha o meu sorriso. Olha o meu sorriso. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. There was a peaceful town called Rockbridge, where people lived in harmony. Miotti, como é o nome deste filme em inglês? Você nem lê. Blazing Saddles. Saddles. Tristeza. Tristezando. É, Miotti, realmente a tua definição precisa ser muito atualizada, cara, porque... Como é que é, Bruno? Blazing Saddles. Saddles é sela, né? Blazing é tipo que brilha, tipo... Celas brilhantes, é uma coisa assim, sabe? Um título merda. Como sempre. Agora, vou te dizer que Banzé no Oeste é uma merda também. Não, não acho. Muito melhor. Banzé é uma porra de um termo que nem em 1974, que é desse filme de 74, sei lá de que ano que é, que já não se usava Banzé pra dizer que é confusão. Naquela época se usava. E outra? Isso em 1930, né? São traquinagens. Olha, podia ser Picardias Estudantis. Esse eu acho. Esse é nível. É esse nível Banzé. Eu acho ruim. Esse é nível Banzé também. Picardias Estudantis. Eu nunca vi esse filme por causa do título. Eu também. Tu diz que esse filme é muito bom. É o que tem a menina lá do Gremlins. Ela sai da piscina e mostra o peitinho. Ó, esse é o Omelete. Tu viu qual é a referência do Omelete? Tu ia falar do Champagne, não ia? Não, eu ia falar da menina. Ah, tá. Eu ia falar do Champagne. Não é o filme que tem o Champagne novinho? É óbvio. Aí eu queria da minha STT. O que ela queria, Miote? Ser mamada, claro. Aí, viu? E foi. Se não me engano, no filme ela foi. Não, não, era sonho do pai do Kevin Arnold naquele filme que eles trocam de corpo. Era ele? É ele. É aquele que é parceiro do Ed Murphy. Eu sei quem é. Parceiro do Ed Murphy. Sim, no... é o cara, é o Baconzitos da polícia. Are we to stay or up and quit? Mel Brooks, 1970. 1974. Tava muito judeu nesse filme. Cara, ele tá muito peludo. Ele fez a barba, mas ele continua peludo. Ele tá miote, né? Você sabe. Ele tá miote, nível assim, agressivo nesse filme. Eu tenho uma teoria. Naquela época, ele devia estar meio bêbado lá em Hollywood, que na época que se fazia filme em Hollywood mesmo, inclusive esse filme, né? Ele quebra a décima parede. Eles mostram os estúdios que apareciam no Animaniacs. É, porra, era. Era o estúdio da Warner, pô. É o Warner. É o estúdio da Warner. É apenas o terceiro filme dele, tá? O Banzé no Oeste. Pois é, cara. E aí ele falou assim, cara, tamo aqui nos drogando na elite. Aí ele resolveu fazer um filme em que ele ofendesse todo mundo. Os alemães, então, puta que pariu. Cara, na hora que tá aquela confusão, aquela porradaria, tem um cara vestido de Hitler que tá no... Ele fica em cima do... Ele fica em cima do balcão, lá atrás, e só... A Hitler! A Hitler! A Hitler! A Hitler! Daqui a pouco ele cai, despenca lá de cima... Ó, o primeiro filme dele, diretor, é Primavera pra Hitler. Que esse é incrível. Não sei se vocês já assistiram. É bom pra caralho. Desse filme. Cara, esse muito filme bom. É muito foda. É muito bom. Como é que é a história do Primavera pra Hitler? Um cara... Miote. Um cara miote. Isso é óbvio. Trambiqueiro. Óbvio. Trambiqueiro. Não, ele. Miote, ele. Trambiqueiro é pleonato, já vi ele, ele faz amor com as velhinhas. Miote. Por dinheiro. Miote. Pra investir em peças. Miote! É o que eu tô falando! Ele transava com velhos pra fazer a empresa de filmagem. Pra filmar o quê? Teatro! Isso que eu tô falando! É um miote! Caralho! E aí o que ele faz? Um dia ele vai ser auditado pela Receita Federal e aí chega um contador, que é o Gene Wilder. E aí o Gene Wilder acaba falando pra ele que seria mais interessante arrumar dinheiro pra uma peça que só estreasse e falisse no mesmo dia. Porque ele ia ganhar, porque ele ia ganhar um dinheiro. É, então. E aí o cara tem a ideia de fazer isso. Muito parecido com o que fizeram aqui no Brasil várias vezes. É, pois é. E aí o que ele faz? Ele resolve escolher a pior peça possível que possa flopar de vez. Que é uma peça e aí é uma Hitler. É uma peça exaltando... O nazismo. Hitler, a figura de Hitler. Só que aí, tipo, ele contrata um cara que é um viado pra fazer o Hitler. Cara, é de rolar de rir, é velho. Bom pra caralho, é de rolar de rir. Anos depois fizeram uma versão musical. Com, autores, Matthew, né? Com o Matthew Broderick. Com o Matthew Broderick, exatamente. É, e com o Nathan Lane. Teve o filme, teve o filme, né? É, fizeram a versão musical da Broadway que depois virou filme. Foi, que ele é produtor. É, mas os dois são excelentes. Esse eu desafio você... Achar a dublagem do Gene Wilder do Monja, porque esse não tem. Esse não tem, acho que esse filme nunca passou no Brasil. Nunca. Esse não tem. Esse filme é de 67. Em 70, ele fez Banzé na Rússia. Pois é, esse é bem ruim. Eu nunca vi esse filme. Eu vi há muito tempo, bem chato. É sobre o quê? Não é comédia, sabe? Deve ser. Porra, todos os filmes do Mel Brooks são comédia, Miotti. Não é comédia. Ah, não é comédia? Deve, comédia, ser, não. Deve ser sacaneando a época do comunismo, é, né? Da guerra, da Guerra Fria, né? Guerra Fria, é. Né? Não, é a Guerra Soviética, lá no 1920. Tão imbecil. Guerra Soviética. É, sacaneado. Guerra Fria depois da Segunda Guerra, caralho. 1920. Claro que não, animal. É, porra. É Guerra Fria contra os Estados Unidos e União Soviética. Não, eu tô falando é a guerra Civil Russa lá, do... Tá, 1920. Eu pensava que era mais contemporâneo. Não, ele é mais velho. Tem certeza que não é uma comédia, Miotti? Bem chato. Ou é, foi uma comédia... Baseado no livro, tudo, né? Ou foi uma comédia que foi tão ruim que ficou um drama? Porra, sei, tipo 1941. Eu vi quando era criança, tem que ver de novo. Tem esse filme? 1941 do Spielberg. É. Que era pra ser uma comédia e o nego fala que não tem graça nenhuma porque é tipo ele zoando a guerra. E tipo, o Spielberg odeia esse filme hoje. Ele tem vergonha desse filme. É o pior filme dele. E Enfim, aí em 74 veio Banzai no Oeste, que a gente vai falar hoje, mas eu preciso falar de outros filmes dele aqui. O Jovem Frankenstein, que temos um clássico do Jurassic Cast. Mulher que tá feta! Temos em 76 A Última Loucura de Mel Brooks, que é aquele filme mudo que ele fez. Esse é muito bom. Que é muito louco. Esse é muito pirado. Esse é muito bom mesmo. Alta Ansiedade, 1977, que é ele fazendo a paródia de todos os filmes do Hitchcock mais famosos. Cara, esse filme é incrível também. Nunca viu? Ele imita, ele faz uma paródia de pássaros, no mesmo filme que ele faz uma paródia de Um Corpo que Cai, Psicose, Janela Indiscreta. Tipo, ele pega os principais filmes do Hitchcock e faz uma paródia em cima. Então, por exemplo, tem uma cena que é muito boa. Ele é um professor, ele é um psicólogo, um psiquiatra, uma coisa assim, né? Psiquiatra. Ele é tipo um psiquiatra. E aí ele tem medo de altura, pra poder entrar no filme A História do Corpo que Cai. E aí ele é um cara muito chato, meio neurótico, assim, e tal. E aí quando ele chega num hotel lá que ele vai participar de um congresso, ele fica enchendo o saco do bellboy pra trazer o jornal. Ah, me traz meu jornal. Me traz meu jornal, me traz meu jornal. Tudo que ele fala é me traz meu jornal. E o bellboy sai putaço. Eu vou trazer o jornal! Eu vou trazer a porra do jornal, caralho! Eu já trago esse jornal! Ele sai puto. Aí ele vai tomar banho e quando o cara volta, aí a cena do Psicose, sabe, do banheiro, que ele abre assim, aí ele tá com o jornal na mão e fica dando jornal no cara. Tá aqui seu jornal! Tá aqui o jornal! Filha da puta! Seu jornal! Aí ele morrendo na banheira. É muito bom. E aí a tinta do jornal é o sangue, sacou? Caralho, que cara, legal. Ele é genial, cara. É genial. Em 81 ele fez A História do Mundo, parte 1, que também é genial. É que eu há anos fiquei me perguntando por que eu nunca consegui achar a parte 2. Porque não existe. Porque não existe. Só existe no final do 1, ele faz um vamos ter a parte 2. E aí ele faz algumas ceninhas assim do que seria a parte 2, nunca fez, desgraçado. Na parte 1 é legal, que ele é sobre o Império Romano, né? Aí ele foge dos romanos usando maconha. É. Aí os romanos vão ficando pra trás, ficando loucão, de doidão de droga. Não. Aí no final tá os bichos comendo pizza. E é muito. E é muito louco, né? Na hora que ele tá fugindo, aí tem uma hora que ele chega no Mar Morto. Aí tem um Moisés, ele fala, Moisés, abre aí! O Moisés abre o negócio, os caras passar. É muito pirado. Aí tem SOS, Tem um Louco Solto no Espaço, 1987. Esse pra mim é o melhor. Que já fizemos um programa também. Esse pra mim é o melhor. Que é muito bom, né, velho? É muito... Tem. Não, o melhor é o... Vamos agora entrar na velocidade burlesca. Velocidade burlesca. Está com medo, Coronel Sanders. Velocidade burlesca. Preparar a nave. Preparar a nave. Tipo, cagaço do caralho. Velocidade burlesca. Eu sou primo do cunhado, do vizinho, do tio, do pai, do seu colega de quarto. E o que isso nos torna? Nada. Não. Eu só achei coincidência. Ela participou desse filme. Ah, não sei, cara. Ela morreu de câncer, não foi? Morreu em 99. Madeline Kahn fazendo a princesa lá, a princesa Leia do filme. Ela já tá mais bom. Velha, né? É porque ela já tá mais velha, né? É. Pô, acho que não tinha um papel ideal pra ela. Dava. Madeline Kahn morreu com em 99, mas ela tava nova. Eu não achava ela bonita, eu achava ela sexy. Ela é engraçada, eu acho ela muito engraçada. Eu sou um cara meio babaca nesse esquema. Eu não acho mulher engraçada. Raras as comediantes mulheres que realmente eu gosto. Whoopi, porra, Whoopi. Eu acho chato. A Whoopi? Cara, ela fez... O Ghost é bom, o Sister Act é bom. Mas eu gostei, eu não ri dela. Ih, que é isso? Ela parece o Mussum, porra. Não, que isso, ela porra. Fala igualzinho o Mussum, cara. Não, é legal, cara. Ela fala igual Assiste Mussum. De novo. Já assisti, passa direto na Sky. Eu gosto. Mas o Cobra, ela não é dos piores. Entendeu? Tem uma galera muito ruim. As brasileiras, então, misericórdias. As comediantes brasileiras. As antigas eram muito boas. Nair Belo? Porra, Nair Belo era boa. A Nair Belo era boa pra fazer velha italiana. É. Então parava ali, mas era legal. Eu gostava de ver a Nair Belo, eu não gostava de ver os personagens dela. Mas olha, a Catifunda era do caralho. É. Aquela dona Bela. Falava assim, ai, meu Deus! Ele só pensa naquilo. Cara, aquela mulher era boa pra caralho. A mulher que fazia a mulher do Nazareno, velho. A Sofia. Nossa, é mesmo. Ela era muito Nazareno. Caralho, aquilo era muito bom, velho. Era. Agora... As que trabalhavam com Chico Niso eram todas muito boas. Eram muito talentosas. Muito talentosas. Hoje em dia só precisa falar hashtag ele não que... Né? Ah, mas isso aí hoje em dia é aquilo, né? Hoje em dia é isso. Jeito. Mas a Madeleine Kahn, pra mim, ela é, tipo assim, cara, a top one de comédia do mundo. Ela é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Eu gosto dela também. Ela é impressionante. Eu gosto muito dela. Mano. Ela tá num papel pequeno, que é o papel desse filme agora, que é a Schultz lá, não sei o quê. Jane Schrupps, Shut Ups. O que é o nome da mulher? Von Stupp. É, Von Schrupps. Schrupps. Ela tá num papel pequeno. Cara, a parte que ela vai cantar... É incrível. É que ela tá fazendo uma puta velha. O personagem é esse, gente. Ela faz uma puta velha. Mas é uma puta velha que... Que tá de saco cheio não, de fazer mas, um programa. Mas ela é mega... Tipo, aclamada. Ela também, né? Naquela currutela ali, qualquer coisa, né? É, eu também acho, mas... Aí ela é mega... Ou era ela ou era aquela veinha que apanha na rua. Que apanha na rua, que era as duas mulheres do filme. Aquela que fala gritando também. E aí, ela vai cantar. Cara, é muito engraçado. Que ela, como eu tô falando, ela é uma puta velha. E ela tá de saco cheio de fazer programa. Ela tá de saco cheio de homem. Ela não aguenta mais homem. E ela fica cantando. Como é que é que ela canta, Bruno? I'm tired of love. I've had my fill of love from below and above. Tired of being admired, tired of love uninspired. Let's face it, I'm tired. Esse cara, sabe quem é aquele cara que ela dá ajoelhada? É o marido dela. Ah, é? É o marido dela que ela dá ajoelhada no saco do cara. Eu só me lembro dela no Jovem Frankenstein, que também é excelente. Porra, que ela faz a mulher lá do Tafetá, né? É. Que é muito que a bom, do cara. Que depois que é, Frankenstein. Que lá. Depois é. Vou te dar um beijo. Ela, não, amor. Tafetá é caro, vai amassar. Ele, ah, então tá bom. Tchau. Aí ele joga um beijo. Ela joga um beijo e ela desvia. Ela desvia. Aí cuidado com o Tafetá. So, let's face it, everything below the waist is kaput. Governador, quem? Assunto oficial, senhor. É muito importante? Importante e crucial. Eu vou num minuto. Eu volto assim que me livrar desses chatos. Oh, desculpem, cavalheiros. Desculpem, eu só estava verificando o cassete. O que é que eu posso fazer por vocês, hein? Governador, segundo suas instruções, eu quero que conheça o novo xerife de Rock Ridge. Ah, será um prazer? Nossa! Ah, eu tenho que falar com você. Será que perdeu o juízo? Não viu que esse homem é um negão? Eu pensei que era outra pessoa. Desculpe, eu não quis ofender. Você ficou maluco? Não vê que esse homem é um crioulo? Não se preocupe, senhor. Eu nunca questionei o seu julgamento antes, mas será que não se afastou demais do bom senso? Por favor, tire conclusões precipitadas, senhor. Eu estou prestes a torná-lo uma figura histórica. Quem sabe até conseguir para o senhor um cargo no gabinete. Um cargo no gabinete? Ah. Será que você consegue isso? É claro que consigo. Oh, que beleza! O senhor será o primeiro homem do país a nomear um xerife negro, senhor. Pense nisso, senhor. Washington Jefferson. Lincoln! Será uma novidade no mundo da política. E essa inovação lhe dará grande vantagem, senhor. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém vai aceitar esse negócio. Só precisamos de um dia para botar o seu nome nos anais da história do Oeste. E certamente o senhor receberá uma indicação para... Oh, será que eu devo dizer? Deve. A presidência. Viva o nosso chefe. Viva o nosso chefe. Viva o nosso chefe. Viva o nosso chefe. Viva. Vivo nosso chefe! Vivo nosso chefe! Senhoras e senhores, é com grande prazer que falo a vocês. Eu estou muito feliz com o cargo que recebi. Puxa vida! E eu? Você não vem? Ah, só um minuto, querida. Cavalheiros, cavalheiros! Eu sinto muito, mas estou muito ocupado com os assuntos da presidência, isto é, do Estado. É claro, nós entendemos isso. Você pode cuidar dos detalhes? Pode deixar que eu cuido de tudo. Principalmente do enterro. Boa sorte, hein? Boa sorte, pessoal. É muito bom trabalhar com vocês. Boa sorte. Esse filme, pra mim, é uma parada que você vê umas falhas que eu acho que tem no Mel Brooks. Ele estende umas piadas que não é pra estender. Mas, ó, tem mais dois filmes que a gente precisa mencionar aqui dele, que é a Louca Louca História de Robin Hood, que é maneiro. Já é de 93, nós somos, mas é legal. De calça apertada. É maneiro. É uma paródia, é uma paródia daquele Robin Hood do Kevin Costner, né? Não, ele é igual do Kevin Costner, cara. Tanto que o amigo dele principal é um negro. É isso mesmo, é. É um muçulmano lá. É o... Tem um monte de pinta na cara. E é o Chapéu lá, o David Chapéu. É, nós somos homens que usamos calças apertadas, mas nós não somos bichinhas. Acho que é essa música. É uma coisa assim. É, que tem a... O cinto de castidade, que tem um cadeado gigante, assim, ó. É. E o último filme que ele dirigiu foi não o... Não faz muito sentido, porque o próprio filme do Kevin Costner, do Hollywood, do Robin Hood, já é uma paródia. Já é, né? Lembra da véia? É no do Mel Brooks, velho. Não, não é. É. Não é. Tem uma véia, no, tem uma bruxa no do Robin Hood, do Kevin Costner. Tem também. E nossa, ela queria dar pro cara, que era o... Que era o... Lá, o do da varinha lá, como é que é o nome dele? O Snape. E ela queria, ela vai assim, ai, se ela não quiser dar pra você, eu dou. A bruxa, no filme do Kevin Costner, ele vira e fala assim, eu, hein? Tem também no Kevin Costner, tem também no do Mel Brooks, as duas têm. Não, ela vira e fala assim, você tem que comer ela. Aí o Snape vai querer comer a mulher na frente da bruxa, e a bruxa vai falar, come ela. Sabe? Mesmo eu lembro disso. É, isso aí rola. Caraca, velho, eu não lembro. Eu lembro desse Não é possível que seja filme. Tão igual, velho. É parecidíssimo, cara, eu tô te falando. Não, o Brooks teve trabalho nenhum nesse roteiro. Cara, o Robin Hood do Kevin Costner, você falou que era ruim. É ruim. Aí uma vez passou na Sky, eu falei, eu vou provar pra aquele gordo, pra aquele imbecil, que esse filme é bom. Nos 15 minutos de filme, eu tava assim, meu Deus do céu. É ridículo. É ruim, cara, tô te falando. É ridículo. Mas fez muito sucesso, cara. Por causa da música. Naquela não, que música? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, esquece a música. Não, não, não. E não era só dele, não. O Kevin Costner tava lá em cima, porra. Tudo que ele fazia, o pessoal tá assistindo. Não, não vem falar de Kevin Costner, não, que daqui a pouco esse filho da puta vai mandar botar a música do... Não, não, não! Vai, meu! Não! Não é tão ruim, não. Cara, eu não sei qual é pior, velho. Não, pô. Não, o guarda-costas não é ruim, não. É legalzinho. Ah, a nossa live então pode ser do Robin Hood, hein? Nossa. Tem que fazer uma live. Senhora, é mesmo, ainda tem que fazer uma live. O guarda-costas é legalzinho. E qual outro filme? O último filme que ele dirigiu foi o Drácula Morto Mais Feliz. Ah, puta. Esse foi o último filme dele? Foi o último filme dele. É com o Leslie fazendo o Drácula, que é uma paródia do Drácula de Bram Stoker, que na época fez muito sucesso. Que é o... Master. Master. Ele é, Harfield, você está comendo bezerro? Não. É um pirulinho assim. Eu estou vendo a perninha na sua boca. Não. A gente fez a sensação dele? A gente não fez, não. Ele fez a Repossuída, né? Fez da Repossuída, é verdade. Lembra do A Repossuída? Como? Cara. Padre, eu posso? Pode, minha filha. É Padre Mary, né? Aí fala, Padre May, ai, yes. Que é o Leslie Nielsen. É, o Leslie Nielsen era esse sinistro. Qual é a sinopse do filme, Miotti? Um negão. Eu vou falar porque vocês são muito ruins pra falar. Então, um negão, um negão. Não, não, não é um negão. Então, deixa eu falar a sinopse normal, depois você fala a sua. Tá, não tá. Um negão. É porque a minha é muito melhor. Eu sei. Um negão. Que é... Não que você já vai botar um crioulo. Não. O negão, ele acaba sendo xerife de uma cidade. Bem na época do Velho Oeste, que logo depois que acaba a época da escravidão. Então ele vira xerife. Eu não tinha me ligado que era no fim da escravidão. Ah, foi? Pra mim ainda era a época da escravidão. Eu não tinha me dado conta. É, não, porque ele ia até falar, porque na época da escravidão, vocês não sei o quê, agora e tal, entendeu? É, vocês aí vai cantar aquelas músicas lá, pô. Isso. Tava tudo reclamandinho. Agora tá aí, todo mundo solto, continua reclamando. É muito filha da puta, né? É muito canalha. É muito canalha. Não, e aí ele fala, pô, eu tô sentindo falta de umas cantorias aí, vamos cantar, não sei o quê. Aí os caras, ah, beleza. Aí começa a fazer um singing quartet, né? Um negócio mó rebuscado. É tipo um Nat King Cole. É, um Nat King Cole com um grupo vocal e tal. O cara, não, eu queria aquelas músicas de caipira mesmo. Aí os caras começam a dançar animadão, assim, os caipira. Aí lá vem o capataz, né? E o negão rindo deles. É, aí vem o capataz. Afinal de contas, seus idiotas, o que está acontecendo por aqui? Eu contratei vocês para construírem uma ferrovia, não para ficarem pulando como um bando de mariquinhas. Eu saio daqui por 2 minutos, quando eu volto, vocês estão dançando igual um bando de bicha louca. É. É pra gente fazer o trilho do trem. Mas aí, qual é a história? Não, aí tem aquele negócio do Velho Oeste, pô. Normal, só que tem o bandido querendo pegar, saltar, tem aquele negócio todo. É, na verdade, o que eles querem? O plano principal do cara lá, corrupto... Construir rodovia. É construir uma ferrovia. E a porra da cidade tá no meio. Que é o plot de... Todo de todo faroeste. Faroeste. Exato. Era uma vez na América. Isso. Era uma vez de novo. Isso. E depois continua sendo. É. Aí vem um punhado de dólares. Não, punhado de dólares, acho que já não é esse plot, não. É dinheiro escondido. Não, mas é porque assim, ó, existem 3 plots principais em filmes de faroeste. O primeiro é o dinheiro escondido. O segundo é a cidadezinha no meio da ferrovia. Uh-huh. E a terceira é as bandidos que querem acabar com a cidadezinha. É. Aí nesse aqui eles juntam os três. Os três. A minha versão do filme qual que é? O Plínio estava com alguns amigos do teatro trabalhando numa ferrovia. E é isso. Porque o plot do filme não se importa muito com o próprio plot. Ah, é verdade. Essa que é a verdade. O filme não se importa muito com o próprio roteiro. Ele se importa em ser como eu, em ofender. É só isso que o filme se importa. Não, o que ele quer... Ele só se importa em ofender. A história de verdade é... A gente precisa passar a ferrovia pelo meio da cidade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o xerife de lá e mandar os bandidos. Mata um xerife, aí tem que mandar outro xerife pra lá. A cidadezinha tá pedindo. Aí o prefeito que... Tá cagando? O governador, ele fala, não, então vou mandar um preto pra lá. Aí bota o Plínio lá pra ser o xerife. Mas eu acho o Plínio, eu tô muito parecido com o Plínio. Ele parece mesmo. Ele parece com o Plínio. Aí o filme, ele não se preocupa em seguir roteiro, ele se preocupa em ofender. Ele ofende índio. Os índios. Chilêmia! E o Arnold, pequenininho, velho, olhando assim, ele, pode passar. Aí os índios, não, pode passar. Aí os pretos passam na caravana e eles olham assim, aí o Bell Brooks de índio vira e fala assim, eles são mais pretos que a gente. Tô impressionado. Caralho, é muito errado. Salve, cara, o chicano. Na fila, né, dos marginais. Na fila dos marginais que ele tá contratando pra tocar o terror na cidadezinha. Tem motoqueiro, porra. Aí começa a passar, aí tem, olha só, aí começa, né, os caipira americano, branquelo. Os nazistas. Aí começa, os nazistas, aí depois vai pros ayatolá, olha só. Ó pra onde ele vai. Aí depois aparece os mexicanos com o guidon da motocicleta. Porra. No cavalo. No cavalo. Grudado no cavalo o guidon. Aí tem uma hora que ele manda os caras aí tem um. Ele pega no guidon daqui de cima e fica... Bram, bram, bram, bram. E o cavalo vai andando. Então assim, quem ele pôde ofender? Os alemães ele ofende pra caralho nesse filme. Ah, é muito bom, cara. É, os gays ele também ofende, né? O quê? Os gays ele também ofende. As bichinhas... As bichinhas, não é os gays, as bichinhas. É muito bom a cena. Você vai de bicha! Que os caras lá, que tem lá um diretor francês que é do nada, né? É muito bom. Tá lá fazendo um... É o Dom DeLuise, pô. É o Dom DeLuise. E aí ele tá lá fazendo a coreografia lá daqueles musical da Broadway chato pra caralho. Aí ele... Que era não. Tudo igual, uns bandos de bichinha de cartola. Aí a bichinha erra. Uma bichinha. É. E são todas bichinhas, velho. É. Não é gay, é bichinha. É bichinha, é. Aí a bichinha erra. Ai! Ai, começa a gritar ali. Ó, sua bicha! Sua bicha! Vem aqui, sua bicha, porque tá de bicha. Fica mais de viado. Fica aí de viadagem. Olha aqui como é que é. Um, dois, três, pan, arrebita. Cara, ele tava com muita raiva, o meu Brooks, esse filme. Ele tava muito chateado. Aí ele fazia, presta atenção, é assim, ó. Não sei o que, não sei o que, bundinha e tal. Entenderam, suas bichonas? É, sim, suas bichas. Ah, entendemos, entendemos. Aí depois começa a entrar os cowboys e quebrar tudo. Quebra o osso. Aí um vira assim, vamos, meninas! É! Eu acho que ele pede um pouco a mão. Tem umas piadas que são maravilhosas. E tantas piadas são muito ruins. É, eu também achei. Eu acho que esse filme ele funcionou melhor na minha infância. É, ele já foi eu melhor. Eu assisti dessa vez e me disse... Ai, meu... A véia tava aqui, o quê? Dormindo. Claro. Velho... Aí teve o sono interrompido. Por quê? Meus cachorros. Cortou de mau humor. Claro. Óbvio. Óbvio. Aí ele veio fazer... Tô cansado. Cansado pra dormir. Cansado pra dormir. Vocês não estão vendo graça? Vocês não estão vendo graça? É uma comédia? Eu falei, calma, Leonardo. Tô vendo essa parte, eu não gostei. Logo depois eu comecei a rir, que, como eu disse. Mas aí, já começou. Não vai. É a véia. É muito bom, cara. A véia. Temos que falar de uns momentos bons. Eu vou falar de um que é excelente. Que não tem momento ruim com esse cara. Não tem momento ruim com o personagem do Gene Wilder, que é o nosso querido Jim, que também é conhecido como... Jim. Ou Waco Kid. Aí a coisa começa a engatar. Que encomenda, exatamente. Tá muito bom. Quando ele encontra o Gene Wilder na prisão. Na prisão. De cabeça pra baixo. Não, mas antes disso, a chegada dele na cidade é muito boa. É muito boa também. A cidade lá de Rockabilly tá em festa, tá em polvorosa. O prefeito, o governador. Isso. Que pra mim é uma parte chata. Que eu acho o governador, achei muito babaca. Ele quis sacanear muito, ele exagerou. É. Ficou, tipo, ele fica vesgo, velho. Primeiro o cara lá, o bêbado. É. Tá olhando numa luneta que o cara chegou, aí viu que ele era preto. E só que eles não entendem a primeira vez. Ele fala, o xerife tá chegando, aí depois fala, o xerife é preto. Aí na hora que ele vai chegar na festa, tá assim. É, tá todo mundo tocando a festa aí daqui a pouco. Cara, fica um silêncio sepulcral. Fica um silêncio muito escroto, que o teu nego fica tudo assim, olhando pra ele assim, aí ele vai andando, ele. Olá. Boa tarde. Cutucou no Tinder, olá. Vai com minha amiga da Marina, tá, isso aqui. Aquela coisa toda, todo putão. Nego começa a calar a boca, aí vai calando a boca, e todo mundo vai ficando transtornado de ódio, velho. Nego olhando pra cara dele assim, ele, olá, tudo bem? Aí ele pega lá o cartaz que tava enrolado no Velho Oeste, né, velho? Ele, o cartaz enrolado, ele vai, desenrola assim, ele aponta, ele, sou eu, tudo bem? Aí ele começa a engatilhar uma arma, aí engatilha outra, engatilha todo mundo. Pra mim, foi uma parada política que o Mel Brooks fez. Eu acho que aquilo ali, ele quis, tipo assim, tripudiar com a hipocrisia da sociedade. Porque o que acontece? Tá todo mundo com a arma apontada pra cara do negão. Aí ele pega a arma... Que é o Cleavon Little, o nome dele, isso, o ator. Que eu nunca mais vi ele em filme nenhum. Cara, ele fez... Ele fez... Tem muito pouca coisa. Muito pouca coisa, assim, relevante. Fez muita série de televisão. Barco do Amor, Alf, Supertrem. Ele fez um monte de episódio, assim. Mas não fez nada de muito relevante, a não ser o Banzai no Oeste mesmo, não. É, né? Aí ele vai e ele pega a própria arma e bota a própria arma no pescoço. E fala assim, eu vou matar esse crioulo, hein? Aí todo mundo se assusta. Todo mundo que tava botando a arma na cabeça dele tira a arma e fala assim, opa. Aí ele, eu vou matar esse crioulo, hein? Se afaste aí o cara. Olha assim, aí um mandatário lá da cidade, ele fala assim, eu acho que ele não está blefando, hein? Aí todo, meu Deus. Aí isso. As pessoas guardam as armas e ficam aflitas pelo cara que está sendo ameaçada por ele mesmo. Isso. E aí ele entra na delegacia, aí ele entra e fala assim, eita, é um bando de idiota mesmo. É, aí ele, ó, vou embora. E o povo, meu Deus. Aí teve uma mulher que fez assim, ó, uma velhinha lá, largue o fulano, você vai matá-lo. Aí o outro cara, cala a boca, Margaret, ele vai acabar morrendo, você não tá vendo? Aí ele foge lá, vai lá pra delegacia, aí ele fala pra ele mesmo, você é incrível. Aí ele olha pra câmera, e eles são muito burros. Mas aí ele encontra o Jim lá preso na... Não, mas antes tem uma coisa importante. O quê? O nome de todo mundo, o sobrenome de todo mundo na cidade é Johnson. É Johnson. Isso é legal porque Johnson, em inglês, é apelido pra piroca. Ah, é? É. É apelido... Por isso que chama Long Johnson. Por isso que é Long Johnson, exatamente. Caralho! Quando você fala assim, ah, deu um trato no Johnson. É tipo Braulio. É tipo Braulio, exato. Por isso que é, assim, é uma piada de todo mundo chamar Johnson, porque tipo, todo mundo é como se fosse a família piroca, sabe? Assim. Ficou melhor, ficou melhor. É. Ficou melhor. Família eu piroca. Tem umas piadas muito localizadas que eu não entendi. Tem umas piadas que eu não entendi. O Brooks tinha muito disso, né? De muita piada para americanos. Americanos, é. Né? Ele não se preocupava muito, não. Né? Não. E aí começa o plot, até que ele encontra o... Não, quando ele encontra o monja, o Jim, que ele tá pendurado de cabeça pra baixo, acordando. E aí? É muito bom, que é a dublagem do Miotti que ele achou do monja. Ele, somos negros? É. O bêbado, o número 2, deve ter acordado. Nós acordamos? Nós não temos certeza. Nós somos pretos? Somos, sim. Então estamos acordados, mas muito intrigados. Aí ele, quer ajuda pra levantar? Quero. Aí vai ajudar? Aí o monja manda um, ó essa mãe aí, hein? Cuidado dessa mãe, rapaz. Ai, ai, ai, ele faz um, ai, ai, ai, ai. Não tem nada disso, cara, não tem. Acho melhor eu começar a me endireitar, né? Ai. Precisa de uma ajuda? Hein? Ah, toda que você puder me dar. Ai, meu Deus. Ai. Oh, olha essa mão. Ah. Oh. Tem uma outra coisa que o monja faz, porque é muito bom. Que o negão chega, depois que transou com a mulher. Aí o monja, ele solta os cacos. Ele falou, eita, o que ela fez com meu amigo? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, o que que aquela mulher fez com meu amigo? Olha as perninhas dele. Santo Cristo. É muito bom, assim, cara. Eu sou o Aku Kid, que é o garoto doidão, né? É. É o cara, você não é o Aku Kid, ele. E ele faz a mesma cara, ele fica com a cara assim. Tenta pegar essa peça de xadrez aí. Aí o Bart vai dar um tapa pra fechar ele. Aí quando ele abre a mão, o mão dele tá vazia. Aí tá o Gene Wilder. E o Gene Wilder não se mexe. É. O Gene Wilder não se mexe. Ele não se mexe. Aí ele continua parado assim. Aí ele tira isso aqui ele que você tá procurando? Dentro do coldre, assim, do revólver. Ele, você é o garoto doidão? No final tem a cena que ele dá o tiro lá e tira a arma de todos os bandidos, né? E continua de braços cruzados. É muito eu acho bom, que seria mais engraçado se ele não tivesse feito aquele movimentozinho inicial de tirar a arma, entendeu? Eu acho que se ele tivesse aparece, só né? tirar de é braço rápido. Cruzado, eu acho que tinha sido mais engraçado. É. Não, e aí, aquele dia que o xerife resolve dar a volta na cidade. E aí ele dá a volta na cidade e encontra a velhinha. Eu vou lá fora. Isso. Chega o xerife numa cidade racista. Isso. E fala assim, eu vou dar uma volta. Aí o Gene Wilder, eu não fosse você, eu não faria isso. É. Porque eles são muito... Eles não vão te receber bem. O cara, porra nenhuma, eles já esqueceram. Essas pessoas são de bem. Aí ele sai, na hora que ele sai, ele... Olá, jovem senhora, que é uma velhinha. Ah, toma no cu, crioulo! E sai ele. E ele volta Ele volta chorando. Tristão, né? Ele volta chorando. Aí ele, o que você esperava? Seja bem-vindo? Filho. Filho. A quadrilha de bandidos é muito boa. Ah, se comendo feijão. Comendo feijão. Caralho. Se peidando. Peidando como uns animais. Peidando como um primo meu, que eu conheço, que eu não vou dizer quem é, mas que ele peida daquele jeito e arrota daquele jeito. Marido. E eu acho que a mulher dele tem muito a dizer sobre isso. Não sei, vamos ver. Vamos ouvir. Será? E aí, você percebe que Miotti tem muito dessa coisa de ficar peidando e arrotando como um velho escroto? Tem. Mas eu te juro que geralmente eu não sinto, é suave. Mas o eu não aroma sei ou que barulho? Não, porque o barulho aroma. Não é suave, porque eu já ouvi. Ele peida igual a trombeta do apocalipse, assim. Não, não. Não, mas vi, esse não é o problema. Quando é barulhento, é tranquilo, que eu sei que não vai cheirar. Quando eu não ouço, eu só vejo a cara dele, aí eu já sei. Ele faz uma cara de Gene Wilder, né? Ele faz a cara de Gene Wilder. Primeiro ele faz uma cara de que tá feliz. E depois ele olha pra mim e sente uma cara de culpa. Aí ele pede desculpa antes. Ele fala... Desculpa, aí eu, ai meu Deus, eu tenho que ir embora, né? Esses dias, geralmente eu não sinto, mas esses dias eu não sei o que ele comeu, velho. Porque tava terrível. Tava tipo assim, de noite, A gente assistindo o filme, aí eu vi ele mexendo um pouquinho. Aí eu... Ai, meu Deus. Peidou debaixo do lençol. Pelo menos tá na zona segura. Das duas, uma. Eu não sei o que é pior. Não, mas tava na zona segura, sabe? Tava debaixo do lençol. Só que ele ultrapassou as barreiras do universo, assim. É. Ele foi pelo quarto inteiro. É. Aí eu olhei pra ele e falei... Ele rompe o espaço-tempo. Eu falei, porra, amor. Porra, amor. Porra, velho. Tá ruim hoje. Você tá muito mal hoje. Aí ele... Ah, não. Você falou que desculpa. Ele, eu acho que eu vou ter que cagar. Eu acho. Aí eu... Por favor, vai. É, amor. Eu acho que tá porque na hora de chamar o padre. Porque de hoje você não passa. E hoje, por exemplo... Ele ainda tá meio ruim nesse porque é recente, né? Tá meio ruinzinho. Aí eu olhei, a gente tava na escolinha. Tá meio ruinzinho. Ela é tão florzinha, né? Ela é tão florzinha. Eu tô falando do vovô, não. É? O bichinho tá tão ruinzinho. Vovô tá mal. Vovô faz... O problema é que a gente tava na escolinha, hoje. Aí só tinha um banheiro. Aí eu falei, você tem certeza? Amor, não faz. Eu não sei. Eu falei, tá muito ruim ainda. Por atentado. Aí ele, não, eu vou no banheiro ver o que dá. Aí quando ele chegou lá, ele disse que só peidou. Aí falou, não cheirou. E de repente... O alarme de incêndio foi. Aí ele saiu correndo pra botar a culpa em outra pessoa. Pelas professoras. Foda-se as crianças! E ele saiu correndo. Pra não achar que era ele. Foi isso. E todo mundo viu que era ele. Porque só tinha gente na escola. O meu avô, de verdade, fazia isso. Quando era época de festa junina, que ele fazia festa junina na casa dele, ele fazia uma fogueira. Mas não era pra diversão das crianças. É porque ele ia pra fogueira peidar. Aí ele ia, chegava perto da fogueira e voltava. Ele ia chegar perto da fogueira e voltava. Miote. Obrigado, mano, pelo seu depoimento. Sinto muito. Coitado. Tá, querido? Sinto muito. Mas, ó, você é nova. Tá numa desolação. Olha pra mim. Aqui, você é nova, viu? Você é nova. Não, bom foi a sogra de Miote, falando lá na casa do meu tio, na época do Natal. Tá assim, ela virando... Da Guarda do Anel, que eu contei, do programa. Uhum. Aquilo é verdade. Aí ela virou e falou assim, nunca vi minha filha apaixonada desse jeito, fazendo... Facarim não, viu? Facarim não. Aí ela... Facarim não que anima. É, que anima. Depois vai pro quarto, vai, não fuder na minha casa não, se fuder. Já aí, bastou aquela transar, vez. Já basta os cachorros. Já bastou aquela vez do... Do não fica aí, não olha pra trás. É, eu... Não. Pois é, aí a sogra, que é a mãe da Marina, falou assim, nunca vi minha filha apaixonada desse jeito. Eu não entendo por quê. Não falou, sei o que é. Ela falou pra mim, eu não entendo por quê. Eu falei, eu também não. A Marina também não. Meu tio... Pô. É a piroca de mel. É, não, e ele ficava olhando pra minha cara de niuada, como quem disse, Você sabe. Você sabe, não vou falar pra quê, pra não matar a véia, mas, você sabe. É... Que nem véia, a mãe da Marina é nova pra caramba. Mais nova que o Miote. Nova... É filha. É pelo quê? É pela fortuna dele? Não, mãe, ele é fudido. Ele não tem onde cair morto. Então o quê? É caridade? Você tá vendo muito vídeo do Chico Xavier? Caridade não é isso não, minha filha. Ajuda o véio. Olha lá, bocejando. Olha lá a barriga. Olha a barriga, Brunão. Fala se isso não é a imagem da derrota. Bora, lá, caralho. Vamos acabar esse filme, caralho. Que eu tô começando a ficar com fome, porra. Ah, eu fico nervoso. Deu 6 horas? Tem que jantar. É, não, eu tenho que tomar meu remédio. O médico disse, doutor Furiati disse, não posso comer, tomar remédio pra artrite em jejum. Tenho que me alimentar. Já falei, velho, que eu vou pedir a pizza. Então, porra, a gente vai acabar. Bom dia, senhora. Mas não está uma linda manhã? Sai da minha frente, nego. O que é que você esperava? Seja bem-vindo, filho. Sinta-se em sua casa. Case com minha filha. Você tem que lembrar que essas pessoas são simples fazendeiros. São pessoas da terra. O barro comum do oeste. Sabe como é? Otários. Que barulho é esse? Yeah. Não, temos que falar da vez que o Mongo chega. Fala aí, Miote. Não, o Mongo chega porque os capangas, né, estão no mato lá na hora do peido, né? Na hora que eles comem pra caralho lá o feijão. É só feijão, né? Só feijão. É só feijão com bacon. Peido, peido, peido, peido, peido, peido. Aí chegam lá e falam, porque eles estão tentando dar um jeito no prefeito morrer. Só que esse aí não tá conseguindo morrer. Então ele chama o Mongo pra ver se dá um jeito nele. E todo mundo tem medo do Mongo. Prefeito não, xerife. Xerife, isso. Muda o prefeito pra xerife. Aí, o Mongo é aquele cara que... Que é um mongol. É, mas ele tem que ficar preso numa jaula. Uma jaula. Amarrado. Ô, patrão, por que você não bota o Mongo pra destroçar o xerife? Aí o patrão, é verdade. Aí ele vai lá perto do Mongo. Aí ele chega perto do Mongo, o Mongo começa a atacar ele. Pra trás, Mongo! Aí começa a bater no Mongo, tipo bicho selvagem. Chicotada, né? Começa dando chicotada, tipo... Aí o Mongo, ai! Mongo, ai! Pra trás, Mongo, ai! Cheira, cheira, cheira, cheira, cheira! Aí o Mongo cheira ele, isso! Mongo bonzinho, igual o leão na jaula, velho. Não, e a hora que ele chega na cidade montado num touro, e aí ele entra no bar e começa a tocar o terror, aí vai o cara chamar o xerife. É a montaria de RPG do mundo. Eu quero muito ter uma montaria de touro. É um touro maneiro, porra, né? Porra, como não? Aí chega o cara, o barbeiro, vai avisar que o Mongo chegou, vai lá na delegacia, vai na cadeira do xerife, o xerife não tá, mas ele continua falando. Xerife, o Mongo está na cidade! Não sei o quê. Aí percebe que não tem ninguém, ele vai lá na outra cadeira do assistente. Xerife, o Mongo está na cidade, você tem que nos ajudar. Aí ele faz o Looney Tunes em cima do cara, né? É, ele vai dar um tiro. Aí o Aqua Kid vem falando, não, faz isso não. Vai dar merda. Ele vai ficar com raiva. Ele vai ficar com raiva tirando ele, não. Aí ele, como é que eu vou matar ele, então? Aí ele monta uma estratégia tipo perna longa. Tipo perna longa pra caramba. Trouxe... Tem uma encomenda pra você. Um bombom. Um bombom. É um bumbum. Mais ou menos isso, piada. Trouxe um bumbum. Ah, um bombom, um chocolate. Aí na hora que ele abre, explode. Não, e é legal que ele sai com o dedo no ouvido e tocando... É massa. Que era da Warner Bros. Da Warner Bros, é. Tá de boa. Aí o Mongo... E ele fica bonzinho, fica, né? O bonzinho fica assim, fica a favor dele. Isso. Né? Mongo não, bonzinho. Não, aí ele fala, Mongo, tá na hora de ir embora. Mongo não, pode ir embora. Mongo não. Fica. Mongo fica. O juiz é forte, ficou impressionado. Mongo ficou impressionado. Mongo quer ficar. Aí ele, ó, eu acho que ele gostou de você aí, Mongo. E Mongo é hétero. Aí sai pra lá. Aí eles descobrem que os caras vão destruir a cidadezinha e estão armando de ir todos os bandidos pra lá pra destruir a cidadezinha. Aí eles resolvem construir uma cidade falsa. O melhor plano. Não, às vezes tem a convocação dos mercenários. Sim, tem a convocação. E tem a parte do Ku Klux Klan. Que eles pegam os dois no Ku Klux Klan pra se disfarçar. Isso. Pra saber o que tá rolando, né? Só que na hora que ele vai assinar, a mão dele é de preto. Aí o Gene Wilder, não, ele tá meio queimado aqui, ele botou fogo numa cruz, tá meio queimado aqui. Aí ele fala, ele vira a mão, aí ele fala assim, ó, aqui já tá saindo. Aqui já tá saindo, já tá ficando bom. Aqui, ó. Caralho é muito filme, escroto, velho. Esse filme ia ter tanta reclamação. Cara, esse filme ia quebrar o Twitter. Ia. Esse ia, filme claro. Ia quebrar o ia. Aí eles descobrem que o plano é montar deles invadirem a cidade, matar todo mundo e destruir a cidade de uma vez. Aí eles resolvem fazer uma cidade de mentira. Aí se juntam lá, aí o xerife faz um discurso motivacional, aí consegue convencer todo mundo, aí junta com os negros e os brancos lá da cidadezinha. Eles se juntam e aí em 8 horas de noite eles conseguem fazer uma cidade inteira, assim, igualzinha, perfeita. Só que o que, que tá faltando? Tá faltando as pessoas. Como é que a gente vai fazer? Não, vamos construir as pessoas. Ah, mas não vai dar tempo. Não, eu tenho uma ideia. Aí ele monta um pedágio lá do lado de fora. E aí é tipo 11 centavos. Não, pior é isso. O pedágio tá ali, mas pode passar por fora. É, dá pra passar por fora, mas tem que passar por ali. É a lei. Aí os caras vão... Não, volta lá no prefeito e pede dinheiro trocado, hein? Aí o cara traz, aí demora... Aí eles conseguem fazer lá, montar as pessoinhas na cidade. E aí esperam do lado de fora, quando os caras chegam, eles prepararam as bombas lá, não dá certo explodir a bomba, aí o Eco Kid acerta um tiro de longe, explode, mata os bandidos e tal, e aí a cidade está livre dos malvados. Só que aí começa a porradaria na cidade, e aí de repente, do nada, eles estão no estúdio. É, isso é muito foda. Eu achei isso muito foda. Isso é maneiro. Caralho. E aí de repente começa a mostrar lá as bichinhas dançando. E aí o pau começa a quebrar, e aí invade estúdio, e é um quebra-pau, e aí é cadeira voando, e aí é muito bom, porque daqui a pouco eles estão no refeitório, e aí começa a guerra de torta, velho. E o Hadley Lamar tá no banheiro. É, aí ele sai, vê aquela porrada, aí ele volta, entra no banheiro, sai, quando ele sai ele já tá com a cara manchada pra poder fugir. Não, ele leva uma tortada. Não, ele entra e finge que tomou uma tortada, ele sai com a tortada na cara, mas ninguém deu nele. Sabia que eu acho que o que eu menos gostei desse filme foi esse final? É mesmo? Ficou muito Trapalhões. Ficou igualzinho uma esquete dos Trapalhões, cara. Fala assim, ficou. Ah, não, porra, eu me amarrei, porra. Eu gosto que é o jeito do Mel Brooks, sabe? É por isso que eu gostei, porque ele falou, ah, foda-se, é uma zona mesmo esse filme. Vai virar mais zona ainda, pois porra. Pois é, não casou, não. Eu gosto da metalinguagem da parada. De, tipo, ser um estúdio, e aí, tipo, era tudo fake mesmo. Você persegue o cara vai no cinema ver o final do filme. É. Aí o cara entra no final do filme, é quando ele entra... Aí ele vê que os caras estão lá fora vindo pegar ele. É. Aí ele sai, aí quando ele sai, ele tropeça e bota a mão na calçada da fama lá. Que tá... A cara dele. A cara não, dele. Não, mas o melhor não é isso. O melhor é que ele tá passando assim, ele sai, ele o vilão, né? É o Hadley. Isso. É que ele tá indo embora assim, aí ele foge da confusão, ele... Táxi! O cara do Velho Oeste, táxi! Aí ele... Me tira desse filme. Aí o táxi vai embora, aí o cara para na frente do teatro chinês. Do teatro chinês, é. Tá aí passando o Blazing Saddles. Que tá passando o Bazar Oeste. Aí ele tá passando, se ele vindo na marchinha olímpica, assim. Aí ele, olha, amor, na calçada da fama, o... A Hadley Lamar. A Hadley Lamar, ele, Hadley. Aí ele vai pedir, comprar um ingresso, aí vai, estudante. É. A mulher, ah, pelo amor de Deus. É, a mulher, aí, a droga. Nossa, idiota. Com a carteirinha estudante. Não, pô. Aí chega os caras e acaba. É, chega os caras, prendem ele, nem prendem, né? Fazem o que com ele? Eu nem me lembro mais. Ah, o cara, não, vamos terminar o filme aí e volta pro filme. É, eles entram no filme eles pra assistir o filme. E aí assistem ele, aí estão lá agradecendo. Não, leva, ele dá um tiro, dá um tiro nele. Ele dá um tiro nele? Dá um tiro nele. Dá um tiro, ele cai, né? Ele na, cai. Na calçada da fama. É. Aí eles vão assistir o filme. Aí o cara, ah, agradecemos, xerife, não sei o que e tal. Aí eles vão embora e aí entram na limusine e pra casa, sei lá. Vai, não, onde você vai, xerife? Ah, eu vou, sei lá, aquela coisa que, como todo filme de Velho Oeste terminava, o cara indo no pôr do sol, isso. Aí vai lá cavalgando e tal, aí vem o Aqua Kid, né? Pra onde você vai, velho? Ele, não, vou ir pro mundão desse mundão de meu Deus. E ele, ah, então vou com você. Ele, então sim, então. Aí eles vão cavalgando, e começa a subir os créditos, eles vão cavalgando, de repente eles param, chega um carro, eles descem do cavalo, cumprimentam a galera da figuração, entram no carro e o carro vai embora. Aí o carro vai embora. Isso, é. Seguindo o horizonte. E é isso. E aí? E é isso. Viva com isso. Turned dark night into day. Quer ver se seus clientes, Miotti, sabem disso. Seus clientes sabem disso, dessas pataquadas que você faz na tua não, vida? Não, nem podem. É, né? Leonardo Miotti, ele é dono, sócio, fundador, proprietário. Como é que é o nome da empresa? Miotti Produções. É. Tá faltando botar um Miotti. Marina o quê mesmo, hein? Já falei pra botar, só que ela não quer. Por quê? Porque ela não se envolve com essa gentalha. É porque ela quer. É, exatamente. Ela não quer. Ela não quer ter o filme dela queimado na sociedade. Exato. Não, ninguém pode saber que eu tenho um caso com o vô. Eu quero que as pessoas saibam. Ai, ai. Quero manter minha moral frente à sociedade brasileira. Olha só, eu conto a minha vida, as pessoas entendem porque eu sou assim. Era que um eu acho que você vai falar. Da esposa do chefe. Da esposa. Que a esposa do chefe botou na cabeça que vai dar pra ele. É. Ela botou, ela falou assim, eu vou dar pra você. Queira você quer me comer ou não? Coitado. Ela falou. E cara, tem uma cena do queijinho. Você lembra da cena do queijinho? A cena do queijinho, meu. Você lembra da cena do queijinho? Qual filme é esse, pô? Não tô lembrando. Pô, eu não sei o nome. Ah, eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu só você. Deixa eu ver se eu descubro. Vai falando aí. Cara, como é que é? A mulher. Eu acho, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, a mulher dele, sabe quem é? A tenente. Callahan. Ah, é? Se eu não me engano, é a tenente Callahan, que é a mulher dele. Que é a mulher que ia dar pra ele. Aí o que, é que ela faz? Ela tem umas tetonas gigantes. Só que é duraça. Aí ela pega um queijinho, ela fica se sensualizando e o chefe tá ele, o chefe dele e um outro chicano lá, que é a minoria do filme, no meio do jantar. Aí a mulher tá lá... É o Por Favor, Mate Minha Mulher, não é? Eu acho que é. Por Favor, Mate Minha Mulher. Eu acho que é. Aí a mulher tá lá sensualizando pro cara, não sei o quê, fazendo caras e bocas, aí botar o pé no peru do cara e o cara dá aqueles pulinhos, faz aquela coisa de... Aí tem uma cena que eu nunca mais vi em filme nenhum, meu. Ela pega um queijinho, ou é um queijinho ou é uma manteiga, agora eu lembro, é um quadradinho. Ela bota dentro da blusa. Na teta. Por Favor, Matem Minha Mulher, com Danny DeVito, velho. Ela não, nesse filme não. Não é? Não, não. Não tem o Danny DeVito nesse filme. O Danny DeVito, que é o, que é o marido da mulher que eles sequestram. Eles não sequestram a mulher? Ah, eu acho que ele chega a sequestrar. Eles sequestram ela porque ele pede pra eles sequestrarem ela, porque ela é insuportável. É a Bette Midler. Mas e essa loura aqui? Essa loura é a Helen Slater. Ah, não é a Callahan, não. A loura é a Helen Slater aqui, ó. Com a Helen Slater? É a Supergirl? É a Supergirl, é ela. É ela. Judge Reinhold. Vamos ver esse filme. Aí ela pega o queijinho, o miote. Olha aqui pra mim que eu tô falando, desgraça. Ela pega o queijinho. Que eles botam as máscaras de pato, não é esse? Eu não lembro. É esse. Eu lembro do queijinho. É esse, cara. Olha aqui, ó. É esse aqui. É esse aqui. Não, não é esse aí, não. Aí ele faz assim, ó. Aí ela pega o queijinho, aí bota. Ela tá com decotão assim, aquela. É esse aí, pô. Aí ela pega, bota por dentro assim, aí bota o queijinho no peito. Aí tira. Aí tira e tá marcado aí o tá mamilinho. Um no quê? Você viu? Você viu com essa cara enfiada nessa merda, seu lá? Eu tô vendo os outros filmes. Eu fiz assim. Mas nesse é muito bom que o Leslie Nielsen faz o Drácula, né? Faz, ele faz o Drácula e ele... Eu adoro o nome desse filme, Drácula Morto Mais Feliz. O pessoal tinha mais criatividade pra dar o nome. Quem que dá? Nessa época não era mais as velhas. As velhas não eram mais não? Acho que era a Nívia que dava o título. Que a Nívia já deu nome pra filme, viu? Já deu mesmo? Onde terror. É, porque tem sugestão, né? A distribuidora pede sugestão pros... Para distribuidoras em cada local, né? Foi o The Conjuring. Qual é o nome em português dele? Invocação do Mal. Ela que deu. Mentira! Adoro Invocação do Mal, o nome, o filme. A série Invocação do Mal é muito boa. É com os Warren. Ela falou, o pessoal pediu lá, não sei o que, aí pede para todos os núcleos aí, não sei o que. Aí eu falei, bota Invocação do Mal. Aí olha aceitaram. Só. Caralho, é mesmo? Foi. Uma buceta no seu braço. Você tatuou uma buceta. Parece uma buceta. Olha só, faz assim. Faz assim. Porque eu gosto de buceta, porra. Faz assim. Olha pro Leonardo, olha aqui. Marina, olha ali. Eu gosto de buceta, porra, por isso. Você vai contar pra todo mundo aqui a história do Miote o dia que ele acordou, do nada. Conta aqui pro Calaveira. Cara, foi assim. Já tava mais ou menos na hora de dormir, né? Aí eu tava terminando de mexer algumas coisas no computador e ele tava deitado, já dormindo, né? Aí eu, então eu não vou acordar ele, deixa ele dormindo aí, daqui a pouquinho eu vou deitar. Aí tô eu indo lá, assim, aí eu, mó silêncio, mó cuidadosa, assim, terminei minhas coisas, fui sentar do lado da cama. Aí ele faz isso aqui. Tô acordado. E dorme! Filho, tipo, em seguida! É velho vendo carnaval! Mas foi tipo assim. Tô acordado. E dormiu. É velho quando dorme. Foi tipo, automático. Aí, outro dia, eu já tava quase pegando no sono, quase chegando lá, assim, tava tipo. Eu sou ruim de dormir. Nesse dia eu tava entrando naquele sono gostoso. Ele levanta. Aí ele, a luz, ali, ó, isso aqui, ó, isso aqui. Ele começou a apontar pro teto. Eu ainda tá obsediado, hein? Aí, o que foi? Ele, aqui, ó, essa aqui, ó. Ele começou a apontar pro teto. Aí eu falei, não tem nada, isso é uma luz. Ele, não, sei o quê, ah, vai perigo, ah, sei o quê, ah, blá. Aí eu fechei a cortina ali, ah, tá, pronto, dormiu. Você tem consciência que você vai cuidar dele, né? Eu cuido já. A fralda. Ela deu uma engolida lá, caralho. Ela deu uma engolida assim, do tipo... Eita, engoliu seco. Você tem consciência que você vai cuidar dele, trocar a falda, essa porra toda, né? Eu passei creminho nas costas dele esses dias, que tá queimado. Passei creminho, porque aí, tava tudo queimado. Ela, ó, vocês que estão ouvindo. Parecia um internet, frango. Ela é a Marina. Pois é, então, internet, olha só, vocês que estão ouvindo essa voz, essa é a Marina, que é a namorada do Miote. Namorida, né? E ela que cuida desse velho. Né? Ela que cuida dele. Ela que está cuidando. Ela que tenta fazer com que ele não se afogue quando vai na praia. Vem pro raso. Não, eu fui campeão de natação em 1937. Não vou, mas não vem. Vem pro raso. Ela que fica ali. Passa o sandal fato Chernobyl aí, vô. Porra, tu é branco que não um escroto teu primo. Não! Não! Hoje quero ser negro! Ele falou pra mim. Ele falou pra mim aqui. Pois é, mas hoje nós estamos. Eu quero fazer muito podcast, ó, que você fique gravado. Olha, esse eu quero, olha, muito fazer um podcast antes... da vida do Leonardo Miote. Ah, mas isso não tem como. A gente tem que fazer. Eu não sei até hoje porque que a gente não fez. Porque eu quero contar toda a trajetória do Miote. Eu quero contar quando ele fazia. Quando ele quase apanhou de um cara porque ele tava namorando uma nega, que o cara quis dar um couro aí no colégio. Quero contar das produções da escola. Essas são as melhores. Miote, eu sei que a gente nunca vai fazer um Vale a Pena ou Dá Pena. Porque eu sei que você brigou com muita gente. Você deu calote muita gente, gente tá atrás de você. Não, porra. Brigou. Pegou aí empréstimo no nome, tu levou uns 5 anos pra pagar. A mulher ficou muito puta. Viajando. Aí a pira veio assim, não, desculpa, corta aí que eu não posso, né? Ela ouve. Ela é patroa? É nada. Não, porra, não, mas ela quer vir muito mal do Miote. A moça a qual ele deu o calote, aí ele viajando, ela ficava botando no Orkut. Não, e ele botando foto. Botando fotos. Comendo, né? Camarão, comendo... lagosta. Vinho. Aí ela, muito bonito. Está me devendo, mas está viajando. Eu lembro, foi quando nós fomos pra Comic Con. É. A gente na Comic Con, ele tinha que ficar apagando comentário. Ela ficou puta. Mas tu não pagou? Não, e ela liga lá em casa ainda pra gente tomar meus pais. Olha, caralho, que absurdo! Ela cobrando uma dívida que ele fez! É realmente o fim do mundo! É o fim do mundo! Não sei onde iremos parar! Ah, ela foi filha da puta, que ela não, mas hoje já estamos de boa. Mas o mundo virou. Hoje estamos de boa. O mundo virou. Hã? O mundo virou, Calaveira. Por quê? Porque agora ele que tá me emprestando dinheiro. Miote trocou de carro. Miote trocou de carro, filha da puta, não falou pra ninguém. Olha que invejoso, nojento. Quando eu troquei o meu há 10 anos atrás, ele me ligou antes de eu fechar o negócio. Ele já sabia. Não compra, não compra. Não, ele, você comprou em 30. Eu falei, mas como é que você sabe? Eu nem comprei. Né? Miote, fofoqueira, né? Das galáxias. Né? This is the way da fofoca. This is the way da fofoca. Aí troca de carro, não pode ninguém saber. Não troquei, não. Deus. O Celta continua lá. Hã? O Celta continua lá. Ele não trocou, ele comprou mais um. Dois carros. Ele tem dois carros. Comprou mais um. Comprou mais um. O Celta agora quem dirige é o cão. quem, o Kikão? O cachorro dele. Não, esse é o carro do meu cachorro. Eu sei, Miotti, que nós nunca vamos ver um Vale a Pena da Pena das produções, Miotti Produções da época do Cian, porque eu sei que você, né, como tá falando, você deu calote muita gente, tá, e muita gente quer muito seu mal. Aí eu sei que você vive fugindo por aí. Você dá, passa cheque borracho na praça. Miotti é uma merda. Aí, a Marina, depois que a Marina não quer botar o nome dela no... Você entendeu agora, entendeu? Né? Então, aí... É da DVD queimado. Não, aí tá o DVD com a criança cantando, daqui a pouco entra um pornozão chinês. Não, e você sabe, que ela. Porque é o vô, né? É o vô. É, claro. O vô vai antes, né? Uhum. Aí a pica vai ficar pra ela. É claro. Entendeu? Já vi essa história? É. Já vi várias. Vi Viúva Negra, tu acha que é o quê? Pois é, exato. Quis empurrar a Viúva Negra. É. Viúva, não. Mas Viúva voltou. Ah, é? Mandou obscenidades. Brincadeira, viu, Marina? Mas a Marina ficou séria. Eu esqueci que Marina tava aqui. Eu esqueci. Como se ela não escutasse. Mas então, Miotti. Uai, não escuta não? Deveria. Como se ela não escutasse. Ah. Então, Miotti, como eu sei que nós nunca vamos ter um Vale a Pena ou Dá Pena, ou pelo menos um especial no YouTube das suas produções da escola, por todas essas razões que eu já falei, vamos fazer um podcast da sua vida, porque a vida do Miotti, eu acho que é assim, a vida do Miotti é um Banzé no Oeste, tipo, todos os dias. É, Miotti. Vamos contar daquela época que você não tinha um real pra botar gasolina, aí ele ia de ladeira. Ele pegava o carro e desligava o carro. Eu não tô zoando, ele desligava o carro na ladeira. Aí ele. O carro dele era basicamente um carrinho de rolimã. Só que de. Você quer ver? Eu 4 toneladas. Eu tô mentindo? É, lembra? Ele desligava o carro. Nossa senhora. Ele desligava o carro. Pra economizar. Era. É foda. É foda. Cara, tem a Miotti tem na descida lá do condomínio? Qualquer descida que eu achava, eu ia. Miotti tem umas aventuras maravilhosas, cara. Você tá vendo, meu irmão? Se eu roteirizasse a vida do Miotti, dava uma sitcom com massa. A gente tem que fazer isso. Porra, um dia tá a gente tem que fazer isso. Vou vender, Miotti, essa história? Vender? Ué, por que não? Como não? A história é como não? Não, ó, se hoje no Multishow tem um programa de suburbano sortudo, por que não pode ter um do Miotti? Né? Porque o suburbano sortudo não tem graça nenhuma, já assisti. Miotti invadindo casa dos outros pra comer. Não é? Rapaz, tem uma época. É assim, se a gente tá na abertura ainda, internet, mas foda-se. Não, tô estando extra, estamos extra. Então, Miotti, teve uma época que ele inventou a ser DJ. Uhum. Miotti DJ. Uhum. Você entende tudo de música. Nem era eu, eram meus irmãos. Não. Não é que você eles eram músicos. Tudo de música. Não era eu. Ele entende tudo de música. Aí os irmãos dele, né, fala, quer ser DJ? Durou 2 horas. Aí pularam fora. Miotti é empreendedor. Miotti isso é artesano das ruas. Isso é. Isso é mesmo. Miotti é. Não, isso eu bato no peito e falo. Miotti, meu irmão. Ele é o Silvio Santos que deu errado. Miotti é o seu Madruga. Ele já fez de tudo. É verdade. Ele já fez de tudo. Falhou em tudo, mas fez de tudo. Aí chega Miotti. E eu, né, ele me arrastava, óbvio. Aí chega Miotti na festa e fala assim, não, vamos fazer um som. Um som ali na festa. Aí eu falei, vamos. Eu ia pela companhia, né? Pra claro. Gente, óbvio. Em solidariedade. Não, pra ajudar. Pela companhia, pra gente só pra eu sair de casa. Aí, beleza. Aí a gente ia lá, aí chegávamos lá. Aí Miotti montava todo o equipamento dele, que realmente era um equipamento semi-profissional, era mesmo. Aí a mulher chegava e falava assim, gente, vocês querem comer alguma coisa? E nós dois estávamos verdes de fome. Porque se Miotti era fudido, eu era mais, eu era o dobro. Aí o Miotti virou e falou assim, porra, vírgula. Eu lembro disso. Ele falou, porra, vírgula, claro. A mulher trouxe uma bandejinha com os brigadeiros. Só que eu vi que ela foi cordial. Eu vi, ela falou assim, pegue uns. Miotti, ele foi com as duas mãos assim, ó. Olha o tamanho da mão do Miotti. Ele pegava uma bola de basquete assim, ó. Ele tem um mãozão. Ele tem um mãozão. Ele pegou assim. Machuca a Marina. Ele pegou. Cutuca. Cutuca. Cutuca. Na hora que no negócio, a Marina fica assim. Não chega na garganta. Miotti é. Por isso que você acha que viúva voltou. Saudade daquilo que não vivemos. Aí Miotti vai e enche duas patas de brigadeiro. E a mulher só olha assim e falou assim, quer mais? Aí ele, por enquanto não. Aí eu falei, Leonardo, eu acho que era pra você pegar uns 2. Miotti, sem sacanagem, ele dava com uns 20. Eu não tô zoando. Eu tô brincando? Eu tô zoando. Fala a verdade. Ah, não, isso não. Eu não invento, cara. Eu não preciso. O pessoal fala, cara, você inventa demais. Eu falei, pra que que eu vou inventar? Pra que que eu vou inventar? Me explique. Pra que que eu vou inventar? Ai, não, ai. Velho, sabe, lembra Desventuras em Série? Miotti. E Miotti. Pronto, aí. Um dia a gente podia fazer um Desventuras em Série, aí ao invés de falar do Desventuras em Série, a gente fala da vida do Miotti. Mas, ó, cara, vai rolar, vai ser o melhor programa de todos os tempos. Eu também acho. Você vai ver, a gente vai ganhar um quê? Uns, a gente vai piramidar uns 50 pessoas. Não, então, mas a gente só vai entregar esse programa quando chegar em... Quando a gente... 3 mil reais. Eita, não, é a próxima meta. É a próxima meta. Qual é a próxima meta? A próxima meta é 2 mil. Pô, o de mil aí tá baixando, viu? Já tá em 10. Pois é, ó. Então é isso aí. Tá na caída, hein? Vai voltar a ser... Vai voltar a ser... Pois é, acaba sendo... Bimestral. Bimestral. Cês, eita, olha aí, vocês vão vacilando, olha e é isso aí, que acontece. Olha aí, ó. Mas, ó, se chegar em 3 mil, a gente entrega o programa do David do Miotti. Pronto. Um programa de 4 horas. 4? Só pra falar das patifarias dele? Bota 4 horas, 3 partes. Aqui para agradecer os nossos queridos, adoráveis e tetudos e maravilhosos patrões, né, Miotti? É isso aí, nossos apoiadores do Jurassic Cast para maiores. Isso, porque nessa vida você pode criar o seu próprio negócio, mas você sempre tem um patrão. Tem que ter, não tem jeito. Tem que ter. E nós queremos então agradecer ao Simões Neto. Diego Moradil, nosso querido Baconzitos. Ah, é o Baconzinho, é o Baconzitos. Vi que eu reconheci o nome. Daniel Gobati Sikorski. Franz Nierder Hetman. Ah, você tá zoando, não é o nome dele não. Fábio Correia. Wendley Vale. Não vou falar, não. Fala você, cara. Ele não quer falar o filho do Lula. Henrique de Souza Carvalho. Fernando Brás. Marco Antônio C. Mesquita. André Luiz Pimentel Nunes da Silva. Elias Araújo. Rodrigo Matos. Guilherme Ruduite. Rafael Rocha. Sérgio da Costa Almeida. Henrique José Pereira da Silva. Valdir Fomeni Júnior. Esse é das antigas. É das antigas. Rafael Santos. Tadinho. Jackerson Nakano. Jackerson faz sacanagem. Jackerson. Denis Donato. Tô lembrando do Jackerson, hein? É. Gilmar Souza. Luiz Fernando Libarino. Everton Cândido dos Santos. Matheus Schneider. Luiz Alfredo Lopes Soares Filho. Stefan Dias. Neli Rocha de Matos. Fabiano de Luna Fonseca. Pô, esse é parente, hein? Lucas Pastorello. Marcelo Cirelli Lucas de Melo. Pablo Gomes. Esse também é das antigas. Das antigas. Elton da Costa Barbosa. Marcelo Soares. Florisvaldo G.O. Ele é primo do Florisvaldo G.O. DF? Deve ser. Hélio Marcos de Faria. João Paulo Alves da Rocha. Fragnaf, You Shall Not Pass Carrascoza. Fragnaf, cara. Felipe Aluoto. Raul Manuel Batista Filho. Mário Calderaro Neto. Iago Conceição dos Reis. Fernando Franciscão. Isso, entendeu, né, Miotti? Entendi. A referência. É. Renato Oliveira de Araújo. Henrique Rodrigues da Silva. Fábio Aguiar. Tiago Bani. Vitor Dutra Freire. Também, também é das antigas. Também é das antigas. Daniele Dizia Caniaque Pereira. Claudevan Alencar Rodrigues. Claudevan. Esse também foi zoeira. Letícia Videira. Luiz Henrique Bernagotti. Tiago Salvador. Seu Sombrio. Ai. Esse também é antigo, viu? Seu Sombrio? Muito. É porque ele não deu botar esse nome. Mas ele é antigaço. Olha. Ai. Peter Lange. Humberto Deca Wing Meirelles. Juliano Cavalcante. Alan Rodrigues da Silva. Joel Elias. Francisco Júlio da Silva. E Emerson Martins do Prado. É isso aí, meus caros internéticos. Muito obrigado pelo apoio e continue apoiando para que o Jurassic Cast conquiste o mundo, Miotti. Tem que conquistar mesmo. Tem que conquistar. TNT 2030 Jurassic Cast. Como tem que ser. Nunca. Como tem que ser, hein? Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.